2804, autorizado a aproximação. Em livre aproximação, Gol 904. O 1804, dona localizador, cheque o trem, chame a torre, 1183. Pode. A torre Salvador é o 1804, estabilizado na frente de cima, baixo travado. O 1804, continua a aproximação, confirme se pista avistada. Totalmente visual aqui no estado 190, esperando em toda extensão, né? O 1804, afirma, autorizado pouso pistão 10, vento 210 graus, 109. Tem livre posição 90, Gol 1804. Confirma o vento, torre, por favor. Vento 210 graus, 10 norte. Certo. Salvador, Gol 715, cruza 180 para uma centena com a Oscar. Gol 715, esse é o controle, Salvador, deu cordial. Via chegada Bonfi, desça para 2000 pés com ajuste 10-3, câmbio. E a Bonfi desce a 2013, Gol 715. No 804, solo azul 2, livre direito semi-solo, 1-2 na décima 9. Salvador, bom dia, 1804, ligando. Bom dia, 1804, prossegue táxi via Alfa, Juliette, gate 07. Alfa, Juliette 07. Controle de Salvador, tá 3153, informação Mike, bom dia. Então, 3153 é o controle, meu cordial. Desça para altitude de 2000 pés na via, chegada bom. Ficou um ajuste 1013, câmbio. 2000, via bom, 1013, 3103. Approach American 980, bon dia, passing flight level 150 for 120, 270 knots. American 980, Skokadent, descending via Bon Forever to 3,000 feet, QNH 1013. Bon Forever, 3,000 feet, 1013, American 980, we have Oscar. Gol 715, detectando pequeno desvio à esquerda, me dá a informação. Tem, chega no 75. 75. 1175, reporte do término do desvio. Retornando para ali pelo 1175. 1175, está sob vetor para a final ILS. Mantenha curva à esquerda para o A195. Esquerda, não tem condições de vai nessa próxima, tem umas formações aqui. A intenção é manter aí pelo e após zona. Sim, chegou no 1175. Autorizado via chegada Banff para 2000 pés. Altímetro no 0 no 3. Via Banff, 2000, 1753. Formação em curso ao Oscar, confere a Tinto 1013. Sente aguardando a sua escuta, 4069. 320 então, nível, né? Firmo. Preso no 53, informe indicada. Até 259. Controle Salvador, muito bom dia, gol no 897, perdemos contato com o centro, atingindo e mantendo o nível no 30. Gol no 897, a sem identificação, autorizado chegada Bonf, desça para nível 040. Bonf, descendo para o 040, gol no 897. 97, autorizado via chegada Bonf, desça para nível 040. Descendo via até o 040, gol no 897. Controle, bom dia. TAM 35 no 7. Informação Oscar. Cruza o 150 para 140. 35 no 7, acende identificação. Autorizado via chegada Banff, desça para nível 050. Via chegada Banff para o 50. TAM 35 no 7. Approach American 980, say the visibility. VT 8000 meters. American 980. 3153, reduza para 1980 nós. Reduzindo até 3153. Realizador, gol 715. Gol no 715, completo final do procedimento LS X-Ray. Chame torre no 8.6. 8.6, 175. Questão, chame torre no 8.3. 23, boa. Oi, bom dia. 715, tá 1:30 do Índia Serra, tá brisado final do ILS, feita 10, passar travado, visão. Tráfico avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 200 graus, 1-0 nós, pista molhada. Ele pousa no 0, gol 715. Noite 97, informa indicada. 703, o senhor Indicada de 250 nós. Brasil. 4069, pronto, cópia. Afirmo, pronto, cópia. 4069, estruturizado para Campinas, senhor voo 320 via Upper Whisky 58. Decola da pista 10 com curva à direita após decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5053 e a frequência do controle 119.80. Autorizado Campinas no nível 320, via Upper Whisky 58, decola da 10, Gole Gonza, saída 5053 o transponder 119.8, o controle azul 4069. Correto, azul 4069, o ajuste é 10.13. Chame pronto, pushback, acionamento. Change, 4069. Fala, bom dia, gol no 642. 642, bom dia, prosseguir. Ok, está confirmada a pista operando em toda extensão, aprovação Recife 410. Change, 410 para Recife, aguarde cópia. O Caracaju a saída. Recife está operando em toda extensão, né? Sim. Obrigado. Torre Salvador, TAM 3153, no localizador, bom dia. TAM 3153, bom dia. Continua sua aproximação, informa pista molhada, opera em toda extensão, aguarde, pista livre. Aguardar, 3153. Port established, localize course. TAM 2000 feet, report established, American 980. 1897, reduz a velocidade para 1809. 715, solo 29, chame solo 219. 219, vai chamar o 715. Solo gol 715, livrando o escuta. Bom dia, gol no 715, prossegue táxi via Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette, gate 08, gol 715. Está sob vento para sequenciamento, mantenha presente proa, limite o curso do localizador. E mantenha presente proa, localizador, está o limite do 8900. Bom dia, Gol 607. Acione identificação, autorizado em chegada a Banff, desça para nível 060. Desce até o 060, 607. TAM 3597, desça via chegada a Banff para nível 040. Via chegada para o 40, TAM 3517. American 980, reduce to approach speed, complete ILS X-ray procedure, final, call tower 108.3. 18.3, slow to final approach speed, clear the ILS, American 980. 1897, desça para 2000 pés, altímetro 1093. Está 2000 pés, 1098. 97 para interceptar o curso localizador, curve à esquerda para a 140. Esquerda 140. Tô 353, solo aos 32, livre direito, chame solo 1219. Livre direito, chama 1219, tá 353. Tower American 980 is with you, ILS 210. American 980, check land here, runway west, clear to runway, clear to land, runway 10, wind 200 degrees, 12 knots. Clear to land, American 980, and confirm displaced threshold. American 980, runway left, full length. Understand full length for the runway, American 980. 42.